Primitive pulse, sono zero, mi ha due. Aluno 71, decolado aos 26, acione 5247 e chame agora o controle Salvador na frequência 119.8-3171. 247, Salvador 198-3171. Salvador, bom dia, tá 3171, cruzando no 1710, salvo 1. Tá 3171, bom dia, contato radar, sobre a via célula, salvo 1, nível 340. Via salvo 1, 340, tá 3171. Meia 225 no solo aos 29, libera a pista próxima à interseção à direita e taxi aprovado via Alfa Juliette até o portão 02, né, que fica em Sushinema 225. Libera na direita via taxi via Alfa Juliette para o portão 2, né? Jesus 526, aguarde a correção. Eu já tenho aprovado com fins nível de voo 340. Já está pronto para cópia? 126, autorizado para Sierra Bravo Charlie Foxtrot via Brasilu 21, no nível de voo 340. Saída Arbor 1, após voo a Elefa. Após Elefa, voa direto posição Tozop. Pista em uso 10, transponder 5256, frequência do controle Salvador 119.8, azul 5126. Contagimento azul 5126. Portão 1, chame pronto para o pushback acionamento. 3171, chame sempre Recife, frequência 128-35, alternativa 123-80. Recife 128-35, alterna 123-80, 3171, bom dia. Eu vou. Obrigado. Vamos, chame sempre Recife, frequência 126.85, alternativa 125.45. 2.85.25.45.42, boa. Lima Alfa, bom dia, confirme parte onde se encontra em pista de 1024. E decola da pista no 7, é isso? Copiado, Lima, Lima Alfa, o senhor está pronto para 4? Lima, Lima Alfa, autorizado para Sierra November India Papá, direto, nível de voo 100. Saída Arbor 1, após Elefa, após direto, pista em 107, transponder 5252. Frequência do controle Salvador 119.8, Papa Romeu Lima, Lima Alfa. Só existe chegada do Bandeir 1, ajuste 1016. Bandeir 1, 3 para o TAP. 3 TAP, Sideral 9972. 3 TAP, Opa, chame pronto o posicionamento, senhor. Eu não copiei a pergunta, eu poderia repetir? Senhor, essas frequências são informadas no ATIS. Vai depender do que está informado no ATIS. Algumas vezes a torre agrupa essas frequências, algumas outras vezes não. Mas todas as vezes que, todas as horas em que estão agrupadas e que não estão agrupadas, está sendo informado no ATIS. Acionamento, chamei pronto para o táxi, Papa Romeu Lima, Lima Alfa. Salvador, é o 512 Azul, na ponte 1, pushback acionamento. Aprovado, pushback acionamento, Azul 5126, chame pronto para o táxi. Aprovado, chamarei Jetan 3153, informação Golf. Jetan 3153, informação Golf, confere. Galeão, aguarde coordenação do nível. Prepare por gentileza a saída Sanvo 1, transição DOC, aguardando 4, Jetan 3153. Sim, aguardando no 4, 3153. Papa Romeu Lima, Lima Alfa, chama interseção Papa. Zona 53, pronto para cópia? Afirmo, pronto cópia da 3153. 3, Zona 53, autorizado para Sierra Bravo Golf Lima, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 340. Saída Sanvo 1, transição Doclo, pista em uso 10, transponder 5260, frequência do controle de Salvador 119.8, Zona 3, Zona 53. Galeão 340, conforme rota, presolou 44 inicial, seguro, Oper 9257, Mouçu. Decola pista 10, saída Sambo 1, transição Doppler, 5260, transpone, eu controlei 119.8, Plutão 3153. Correto, cotejamento Plutão 3153, portão 7, chame pronto para o pushback acionamento. Chamará. Lima, Lima Alfa, autorizado ingresso, chama aliado e pronto para decolagem na pista 17, Lima, Lima Alfa. Táxi 526 da Azul com 119 a bordo 420 Galeão. Pelo Azul 526, táxi aprovado à direita até o ponto de espera da pista no 0, QNH 10016. Chame pronto para decolagem com a espera pista no 0, 526. Táxi à direita, Índia 10016, chamaremos. 5126 da Azul. 50, será o nas 9, 7. Geral 9972, desça para 2000 pés, autorizado final ILS X-Ray, pista 90, informe estabilizado. 2000 pés, vai informar estabilizado, pode voar direto do ano? Autorizado. Direto do ano. Chama táxi, está 3 anos. Azul 5126, autorizado alinhar e decolar, pista no 0, vento 130 graus, 089, que legal no 0 no meio. Ali decola 10 com 10 no meio, de Azul 5126. Tô muito bom dia, papa, papa, uniforme, Mike, uniforme, informação, hotel. Uniforme Mike Uniform, bom dia, confirme por gentileza a pista onde queira decolar e parte onde se encontra. Pátio 5, decola da 17. Pátio 5, pista 17, ciente, aguarde um minuto para cópia, Uniforme Mike Uniform. Aguardará o uniforme. Recebeu, descendo para o 40, pro Adimo Média, velocidade e critério, será o nasal especial. Iniciando o 5126. Voltando 3153, está pronto para o táxi, tem 159 a bordo, 4 horas e 20, alterna Brasília. 3153, táxi aprovado, pátio índio, ponto espera, pista no 0, que nem no 0 no 6. Chame pronto para a decolagem, ponto espera, pista no 0, então 3153. Pátio índio, ponto espera, no 0, chama a torre, confirmado, chama pronto, ajustando 0 no 6, tá? 3153. 5126 é decolado aos 54, chame agora o controle Salvador na frequência 119, 8, eu tenho um bom voo. 098, bom dia, obrigado. Alfa Lima Alfa, o controle de Salvador não solicitou que o senhor esperasse aproximadamente mais um minuto, uma vez que o Azul que decolou da 1-0 irá cruzar sua proa. Tem performance maior, mas ele pediu que o Azul chegasse a 3 mil pés antes de dar essa decolagem. Radar, se você ouviu, sair da Arbor 1 nível 340. Arbor 1, 340, 526, via. Delta Charlie, via Upper Zulu 9, nível de voo 260. Decola da pista 17, a primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Nizza. O transponder 5261, frequência do controle Salvador em 1-19.8. Positivo, autorizado 260 para Serra Novembro, Delta Tiago, Alfa Zulu 9. Decola da 17, curva esquerda na saída Momo, transição é a Nizza. 261 no transponder, 1-19.8 é o controle. Uniforme mais um. Fechamento correto, papapapai, uniforme, Mike, uniforme. Pátio 5, chame pronto o posicionamento, senhor. Para acionamento. Papa Romeu Lima, Lima Alfa, autorizado a decolar do pistão no 7, vento 130 graus com meia dúzia de nós. Identificação de cima tem nível 050, via chegada bomba de 1, ajuste 1016. Para 050, continuidade a pro, sabe do presente? Aguarde Rio 5975, mantenha chegado. Pro Salvador, bom dia, São 351, tem informação oceano. São 3597, oceano identificação, disse mantém nível 050, na Pro de Alagoinhas, ajuste na 096. 050 na Pro de Alagoinhas, São 3597. Lima, Lima, Alfa, decolado ao 5-6, chame agora o controle Salvador, frequência 1-19.8, tem um bom voo. Lado, Lima Alfa. Condições de alinhar e decolar sem parada, eu tenho um azul agora ingressando, ou correção, aeronave agora em Duna. Afirma, 3153. 3153, autorizado, agilizando na medida possível, ingresso e decolagem sem parada, pista 90, vento 130 graus com meia dúzia de nós, que negar 10 no meia. Agilizando, autorizado, alinhar e decolar pista 10, tá 3153. Chame pelo Salvador, frequência 118, decimal 950-9972. 1-8-9-5-9-9-7-2. Alô, 5126, avô Elefa. Bom dia, tráfego avistado, aqui no Galo 06. Continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Eu tenho a base da TAM ingressando, queria iniciar a rolagem aproximadamente mais 15 segundos já. Continua a aproximação, aguarde a pista livre 9972. 7-9-9-7-2. Alô, Lima, Lima Alfa, operação radar para continuar subida, com via esquerda na proa 230. Esquerda 230, Lima Alfa. Lima Lima Alfa, quando estabilizar na Bravo 230, autorizado a ascensão até o 1.00. Ok, Lima Alfa. Para 1.9972, desça para 2.000 pés, autorizado final ILS Extreme, forma estabilizada. Seria por 70? 9.970, correto. 2.000 pés, em forma estabilizada. 2.000, em forma estabilizada, sideral 9.970, obrigado. Controle Salvador, para 3.153. São 3153, contato radar, subavia saída São Juan, no nível 340. Via São Juan, no nível 340, até 3153. 35975, número 2 na aproximação, versão número 3 na aproximação, redução de velocidade 2509. Resolveu 2509. São 3597, desça para 4.000 pés. 4.000 pés, São 3597. Lima Lima Alfa, qual a prioridade para o destino? É, vamos interceptar 242, Salvador Radial, ok? Sim, Radial 242. Lima Alfa. Avio 5126, chame centro Recife, frequência 126.0, alterna 128.8. 260.288.5.2000, bom dia. Lima Lima Alfa, 1.0 milha sudoeste de Salvador, retoma navegação na proa do destino, suba e mantenha nível 050. Estamos na radial 242 para o 050, Lima Alfa. 5.000, off-kilo, sideral 9.973. Zulu Tiene Mike, chame 1895 para autorização. Salvador, muito bom dia. O Azul 4201, sente seu hotel. Sim, chama estabilizado. 2000, chama estabilizado. Liberaria velocidade, altitude em piloto? Cancelada a restrição de nível em piloto, 3597, nível e velocidade. Cancelada a restrição na 3597. Ativa 5407, transponder, controle Salvador, 119.8. Receptando localizador, sideral 9970. Sideral 9970, chame pelo Salvador, frequência 118.95. 1895, bom dia. Do Alfa 201 com o Tijuca, correto, chame pronto. Repórter quando pronto, põe em inglês, azul 4301. Eu tenho 3 mil pés. 9930, repórter de acerto, time do 0096. 0096, vai repórter externo. Alfa. Prossiga. Alfa 5, 0, pode prosseguir para o 900. O Johnny Mike para ele é o 045, confere? Prossiga. Cruzado do Salvador Ilhéus, enviou 045, decolagem da 17, primeira curva direita do corredor Axé. Sube e mantém ali o pés até o farol da barra. Aciona o transponder 0220 e o controle Salvador 119.80. Aguarde para o cotejamento. 58 cruzando 050 em subida. 5975 desce para 3 mil pés, redução de velocidade para 2109. Nós vemos 3597, retração radar para final ILS, curva esquerda para o 195, limite localizador. Esquerda 95, limite localizador, está 3597, retração 2000. Mike. Sean Fox. Retração radar para sequenciamento, com via esquerda na proa 020, limite localizador. Esquerda 0, limitado localizador, 5975. 53, centro Recife, frequência 128.35, alterna 123.80. 2835238, 7-3-1-5-3. MH-2253, do Salvador, aeroporto de Brasília, via rota do plano de voo, nível 380, pista em uso 1-0, pós-decolagem, curva à direita, saída arbora 1, transição elefa. Transponder 5406, controle Salvador 119.8. 2 autorizado, decolada 10, arbor 1, elefa transição. Com primeira curva direita, Brasil 17, meia aerovia que nós temos, 5406, 19.8, é o controle após o 6225. 6225, alinhamento correto, portão 2, chame pronto. Tráfico precede 2 horas, 1 a 2 milhas, 1 a 2, 3, 2 horas. 5975, para intercepto para o localizador, curva direita para o 040 e forma estabilizada. Direita 040, é só tem possibilidade de voar simbra aí, a 1700-3597 visual. Vai interceptar. 17 para interceptar o localizador, curva esquerda na proa 145 e forma estabilizada. 45 e forma estabilizada, tá 3597. 5975 autorizado 2010. Geral 9972 no solo 09, livre à direita, taxa Alfa Kilo, parte 3, prevista 5 Romeu. 5 Romeu, é o Sideral 9970, obrigado. Sideral 9970, desconsidere a 5 Romeu, aguarde Visual com balizador. O Christian lá em Freire, qual a posição prevista? Aqui, considerado que foi mesmo. Será um avanço certo, obrigado. Correio, Salvador, tá papapá, não importa mais, não importa, tá pronto para o ataque. Se ele for o Mike, ele for um táxi autorizado, vem papá, chame o ponto de ferro. Vai, ponto de ferro da papá, onde for mais, não importa. 75. Controle Salvador, bom dia, azul 2775, pasta coral, 170 nível, informação hotel. Azul 2775, contato radar 60 milha sudoeste do Salvador. Lui na proa de Itape, reporte para descida. O Itape, o 2775. São agora meia dúzia Lima, faz 3. Meia dúzia Lima, obrigado. Johnny Mark número 2 no Papá, siga o Bravo Eco 9 Lima, chame pronto. Sou em Salvador, muito bom dia, Ocean Air 6211, informação hotel. Ocean Air 6211, hotel confere guarda de cópia, Galeão nível 360, a subida é São Bruno. Prepara 5-1 e aguarda a cópia, 6-2-1. Poxa, 6-2-2-5, portão 2, puxa acionamento. Foi livre, acionamento, chame táxi, poxa, 6-2-5. Chamei o seu táxi, 6-2-5. O ponto de terra, papá, o Nicola é mais 5-4. Uniforme, Mike, uniforme, Lima, Delano 7. Lima, Delano 7. E o 5975, bom dia. O QH1096, continua a aproximação guardando pista na zero livre, tá seguindo a voz da tá, curta final. É, Deporte na 17, uniforme, Mike, uniforme. Uniforme, Mike, uniforme, mantenha a posição, aguarde. Aguarde, seu comando. Tantra, 317 no solo, Zona 3, livrou na época, táxi autorizado via Alfa e Juliette, portão 1-0. Alfa e Juliette, portão 1-0, Tantra 35 no 7. Rio 5975 avistado, pista no 0 pouso autorizado, vento 140 graus, 079. Rio 5975. Controle 2775 da azul e da direita. Bravo 2775, Delta Montanha 4002, ajuste de altímetro 10 no meio, velocidade critério número 1 na aproximação. 4000 com 0 no meio. Xanel 6225, temos 1 ou 2 na borda. Xanel 6225, taxa direita, via taxa índia, mantém ponto de espera, chame pronto, decorre. Conferemos pronto, taxa índia informa, tenta a possibilidade de esteira do 27 da Rio. Pista no 7 quando pronto, inicia. Vento 1 a 40 graus, 08 nós. Afirma, tem um pé na decolagem, está perto onde está o mais. Bom dia, bom dia, 963. 963, formação até o aguarde, cópia Galeão. Subida São Mono. Aguarda, 963. Próximo pode ser da 10-6225. Xanel 6225 ali, mantendo, né? Xanel, mantendo, 10-0. 5975 no solo, zona 6, livre à direita, táxi Alfa, Kilo, pátio 3, a 62, Romeu. A 62, Romeu. Zulu Charlie Mike ali mantém a partir da Papá na 17. Uniforme Mike, uniforme de Equador, zona 7. Se condições, após 600 pés em 5 curva esquerda, chame o controle 19-8. Curva à esquerda 19-8, uniforme Mike, uniforme. Controle de Salvador, meu cordial bom dia, esse é o Papapapá, uniforme Mike Uniforme. Papapapá, uniforme Mike Uniforme, bom dia, contato radar, subavia saída Momo, nível 260. Via Momo até 260, uniforme Mike Uniforme. Tchau, Mike, pista na 7, decolagem autorizada, vento 140 graus, 079. Fica pra lá, Mike. Azul 4958, contato radar 61 no milha, sudoeste de Salvador, voando na proa de PAP, reporte para a descida. F75, desce para 2000 pés, autorizado final ILS X-ray, pista na 0, informe estabilizado. Teste 2000, reporta no ILS 2775. Controle autoriza o 2775 voar Duna. Aos 18, subiu mantendo o pé e chama o controle 19-8. Representar para Duna. 7. Aos 18, a Mike decola aos 18, subiu mantendo o pé e chama o controle 19-8. Chamaram o controle 198, Mike. Mike. O Charlie Mike mantém sem regras de voo visual, o no meu país corredor achando a estrutura controle. Doutora Chama, tá super, o Charlie Mike vai manter o litoral até Ilhéus ou intenciona voar direto? Vai autorizar direto, hein? A 222, legal. Autorizado, direto Ilhéus, apresente Zulu Charlie Mike. Direto Ilhéus, Mike. Autoriza, subida Charlie Mike. Autorizado, 4.500 pés, Zulu Charlie Mike. Zulu Charlie Mike, subida Mike. Controle Salvador, Oceano RBA 225, perfil Arboruno, Oceano. Oceano 225, bom dia, contato radar, subavia saiu da Arboruno, nível 380. Chegou o Flamengo, outro vendedor de 57, um sul. É, poderia ser o Flamengo, o Flamengo, outro Zulu 44, até Serra Golfo Flamengo, Serra Golfo Flamengo, outro vendedor de 57, um sul. Flamengo, Apertura 44, Oceano 65, Romeu. E após, Oceano 27, Moussu, para o Oceano, 62 do ano. Fernando, correto, é o portão 5? Portão 5. Oceano, pronto, Oceano 26, Oceano 62 de novo. Prossiga, Alfa, X-Ray, papá. Alfa, X-Ray, papá, solicita reboque do pátio 3 para o pátio principal, posição 01. Inicia reboque, chama para ingresso no pátio principal, Alfa, X-Ray, papá. Ok, inicia, chama para ingresso, Alfa, X-Ray, papá. É o pátio 201, ponte 3, pushback para metro. Azul 4201, portão de número 3, livre acionar chamada. Se você tiver acionamento, pode estar com Azul 4201. Azul 1963, pronto, copo. Ok, 1963. 1963, aeroporto do Galeão, autorizado nível 360, via rota do plano. Este tem 1190, após decolagem primeira curva direita, subida Sanvo 1, transição Dockley. 5416, o transporte e controle em 119 e 8. Autorizado, Galeão 360, conforme a banda, decola 10 por lá direita, não voa, não voa, não voa. Arcana 5416, controle 7880, voa 9. 1963, cotejamento correto, confirma o portão? Está no 9. 6.9, chame pronto o sonamento. 9.3. Chinelo 225, submontanha nível 340. 340, 225. 4958, desça para 2 mil pés, ajuste na 06. 2 mil na 06, azul. Azul 2775, chame todo o Salvador, frequência 198, decimal 95. 1895, 2775. Azul 4201, com 103 a bordo. 4 horas e 29 de autonomia, alternando Ribeirão Preto para o táxi. Azul 401, táxi autorizado, taxi Índia, até o ponto de espera, chame pronto decolagem. Taxi Índia, chama pronto decolagem, Azul 401. Torre Salvador, bom dia, o Azul 2775, vai passar agora o Índia Sierra, visual. Azul 2775, avistado, pistola 0, pouso autorizado, vento 150 graus, 05 horas, altímetro 0,6. Livre pouso na 1-0, poderia confirmar o vento? O vento 1-4-0 graus, 05 nós. O altímetro 0-6. Ciente, grato. Salvo Salvador, é o Alfa X-Ray Papá. Alfa X-Ray Papá, prossiga até o gate 01, agilize na medida do possível. Ok, autorizado e tomar o terno do reboque, Alfa X-Ray Papá. Na 225, chame Centro Recife, frequência 126, decimal 0, terno 128, decimal 8. 260-288, Recife, 6275. Azul 4958, autorizado, final ILS, aqui em fundo estabilizado. Motor estabilizado, 4958. Após passagem do tráfego, autorizado ali, mantém o estrela 0, Azul 4201. Após a passagem do tráfego astral, ali, mantém 1-0, Azul 4201.